Ei, sete, oh, oh. Ei, sete, oh, oh. Ei, sete, oh, oh. Ei, sete. Foi bom, nós coisou suave. Tava ouvindo o som, lavando minha nave. Esse é um plim, selfie me chamando. Mandei bem assim, já que eu tô encostando. Mas só que eu sou ruim, valor pra ela. Vou na gata ali, depois meto a perna. Passei na minha mina, pra buscar meus kits. Tu me demitiu. Agora senta e assiste, assiste, assiste, assiste. Tô tão adiantado que o impedimento é certo. Não é reunião, mas gosto de todas por perto. Vinte lá da escola, o assunto era meu. Agora fase dois na rua é eu. Impedimento é certo. Não é reunião, mas gosto de todas por perto. Vinte lá da escola, o assunto era meu. Agora fase dois na rua é eu. Que foi bom, nós coisou suave. Tava ouvindo o som, lavando minha nave. Isso é um plim, selfie me chamando. Mandei bem assim, já que eu tô encostando. Mas só que eu sou ruim, falou pra ela. Quando a gata ali, depois meto a perna. Passei na minha mina, pra buscar meus kits. Me demitiu. Agora senta, assiste, assiste, assiste, assiste, assiste. Tô tão adiantado que o impedimento é certo. Não é reunião, mas gosto de todas por perto. Vinte lá da escola, o assunto era meu. Agora fase dois na rua é eu. Impedimento é certo. Não é reunião, mas gosto de todas por perto. Vinte lá da escola, o assunto era meu. Agora fase dois na rua é eu. Peraí, vou lá buscar. Olha, eu não bebo, mas ali tem absoluto.